desenhas. Tempo que vais, ninguém me diz qual o país. Nunca mais, nunca mais. Quatro estações, verdes breves canções. Quem dá sinal da nova era, talvez da tal primavera, primavera. Já uma estrela nos diz que outro tempo há de ser. Dentro de nós um país, todo o tempo é nascer. Tempo composto de mudança e mudança, já foi agosto e cá por dentro só a lembrança em dezembro, dezembro. Que vais sem me dar um sinal. Não mais, não mais. Já chega alguém, talvez Natal. Atrás de um tempo outro vai. Já uma estrela nos diz que outro tempo há de ser. Dentro de nós um país, todo o tempo é nascer. Já uma estrela nos diz que outro tempo há de ser. Dentro de nós um país, todo o tempo é nascer.